declarou a mão de vaca do Jackson. Uma emissora filiada à BED, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. CYI-395, onda média. Frequência 1.470 kHz. 1 kW de potência. CYF-905, onda tropical, baixa de 90 metros. Frequência 3.245 kHz. 1 kW de potência. Amplitude modulada, baixa do gasto, cobrindo todo o centro-oeste brasileiro. Está localizada a Rua Pararo, número 45, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil. Uma empresa do grupo Álvaro Pedro e Nilton Lemos. Aruanã, padrão nacional. O rádio de um novo tempo.